na pauta destas planícies, Deus criou a sinfonia que se mostra cada dia no palco do amanhecer. Ao leste dessa paisagem, o sol se mostra aos pouquinhos, mostrando a cor dos caminhos que rumam para o meu querer. Ao longe avisto a cidade e a minha alma remossa, uruguaiana que adoça o amargo de quem partiu. Um filho volta à querência, qual uma ave para o ninho, calando a dor dos espinhos, saciando a sede no rio. Em cada sonho me encontro neste torrão abençoado. Sou um pássaro cansado que chega pra se aninhar. Vejo nos mates da praça, em cada olhar companheiro, que o meu céu é o mundo inteiro e uruguaiano meu lar. Pelas esquinas me vejo mais um guri pequenino a esboçar seu destino, sempre com a vida nas mãos. Esse guri ainda existe no coração das lembranças, a alma singra distâncias e vai brincar no barão. Se tantos males afligem, todo esse amor é mais forte, traçando a vida e a sorte. Desde o raiar dessa história, uruguaiano é o futuro. Na força do seu passado, que o povo mantém guardado nos harmoniais da memória. Em cada sonho me encontro neste torrão abençoado. Sou um pássaro cansado que chega pra se aninhar. Vejo nos mates da praça, em cada olhar companheiro, que o meu céu é um inteiro e uruguaiano o meu lar. E o meu céu é o mundo inteiro e uruguaiano o meu lar.